vender por oportunismo. Agradar por interesse só pra alimentar cinismo. Falsidade que engana igual pastor que rouba dízimo. Maldade que te atrai pra ponta do abismo. Vaidade própria move todo o capitalismo. Assim como quem não cobrou porque se acomodou com comodismo. Não enxerga mais nada nem mesmo teu próprio rosto. Afastando os que te amam e trazendo os do lado oposto. Talvez isso motivo de perder o brilho no rosto. E mesmo sabendo o sabor do fel, cê quis provar do gosto. Quem avisa amigo é, te avisaram no outro dia que respondeste. Se conselho fosse bom cê vendia. Quem para pra Celta vale a evita o próprio ópio. Porque antes de julgar alguém, julgue a si próprio. Falar por falar é destruir o que não tá vendo. E o perdão é o bem que a humanidade tá perdendo. Ódio, sentimento que infelizmente tá crescendo. E muitas vezes quem está no pódio nem tá merecendo. Se eu oro irmão, é pra ver as luzes acendendo. Sem união não há paz e sem paz a gente morrendo. Confesso que eu sinto falta dos tempos de 105, onde os MC era mais que boné da New Era e Brink. Onde MCs não era reis, servos para servir. Ouvido de pessoas carentes que necessitavam ouvir um incentivo pra fortalecer a comunidade. Mauro já dizia um bom lugar se faz com humildade. Entendo não, porque essas fitas hoje se perdeu. Analiso os fatos, sei que a cultura ainda não morreu. Em algum lugar do gueto deve ter um moleque que tem a humildade do Ruth com a coragem do Tupac. Disposto a falar a verdade, tá escrevendo na missão de resgatar o que hoje vem se perdendo. Morrer na praia jamais assaltando o que nós lutamos. Pra vir gente pela errada e neguinho passando um pano. Nova era 2012, anos de dano. Em pleno século 21, vejo poetas parnasianos. Nosso compromisso, neguinho trocou por qualquer vício. Vender o dom por lixo, simples capricho. E na boa, ainda prefiro os barraquins sem reboco do que castelo de diamante com alicerce oco. Entre as vantagens, prazer, pilantragem pra ter. Vou pisar e abusar em quem só quer viver. Povão de chapéu, sentado em frente à tela. Seu filho nem sabe ler e você chora com a novela. Que falsidade virou sagacidade. Humildade é raridade. Querer paz é ser covarde. Não andamos nem a metade. Estamos cheios da vaidade. Valor é o ibope. Ser real não é mais prioridade. Verdade e honestidade não tem preço. Coisas que graças a meu bom Deus trago do berço. Muitos vão gritar dólar pedindo esmola. Outros vão gritar gueto, mas lá nem cola. Perdoa pai, meu povo nem sabe onde vai. Serpentemente cantando rima e a Zé ainda cai. E na moral, é chato falar, mas é real. Tanto mentiroso no rap quanto no horário eleitoral. Aham, além da rima, Coruja BC1, Bauru São Paulo. Interior tem voz, neguinho. É nóis. Rap de verdade.